Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. A partir de agora, começando o Giro de Notícias através da Rádio Ônibus, a primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. Seja bem-vindo, eu sou Henrique Estrada e vamos juntos com músicas, mensagens dos amigos que vão participando e mandando o seu alô através do WhatsApp. E também hoje tem uma resposta tirando uma dúvida muito interessante de um dos nossos ouvintes. Atenção, motoristas profissionais, atenção, motoristas do executivo, motorista do turismo, fretamento. A pergunta, se não me engano, foi do Fabrício. Eu vou abrir a página já aqui do aplicativo da Rádio Ônibus. Foi através do aplicativo que o Fabrício fez uma pergunta e uma das nossas amigas especialistas já nos enviou a resposta e nós vamos aprender mais um pouco com ela. A Rádio Ônibus tem levado entretenimento, diversão, presentes, mas bastante informação também e aprendizado. Cada dia, cada programa eu estou aprendendo um pouco mais, seja com motoristas, seja com empresários, seja com especialistas de direito de trânsito. E hoje nós vamos aprender agora com a Márcia Pontes, que brilhantemente tem nos ajudado aqui no conteúdo da rádio de uma maneira sensacional, muito legal mesmo. E hoje é mais uma dúvida de um ouvinte. Eu não sei se ele é motorista, deixa eu ver se eu encontro aqui a pergunta dele. Eu acredito que foi o Fabrício que fez a pergunta. Ele fez há poucos dias, ele é do Paraná, Assis Chateaubriand, no Paraná. E a pergunta dele é ele mesmo. A pergunta é o seguinte: ele quer saber sobre o descanso do motorista quando viajando em dois motoristas, aquele compartimento do lado do bagageiro, se é permitido. Você já viu isso? Eu já vi, várias empresas possuem um ônibus e inclusive agora tem alguns modelos que ele está vindo com uma janela para não ficar completamente fechado como uma mala, né? Não tem só a abertura de ar, tem uma janela feita de fábrica, né? Aparentemente feita de fábrica. Tem uma janela onde o motorista, de uma maneira com pouquíssimo espaço, fica ali descansando. Só que eu sempre imaginei que fosse com o veículo talvez parado, não é? Mas tem empresas usando com o ônibus rodando. O que significa? Enquanto o segundo motorista está descansando, o outro está dirigindo. Só que ele está descansando no compartimento de bagagem. Isso pode? O que diz a legislação? Isso é completamente inseguro. Não precisa ser engenheiro, né, mestre, para a gente adivinhar, né, e logo ter a resposta de que isso é completamente inseguro. Um acidente, como é que fica a pessoa ali dentro? Sabe, ali logo após, né, do lado ali do compartimento do bagageiro do ônibus, tem um local onde tem alguns veículos que tem uma janelinha e um pequeno colchão ali, onde o motorista, o segundo motorista, fica dormindo enquanto o outro está trabalhando. Eu não estou falando do double deck, que tem de algo muito melhor, porque está dentro do veículo, né, atrás do motorista. Não é esse compartimento. Estou dizendo o outro, que existe também em ônibus, que fica exatamente na mesma altura do bagageiro. Né, mesma altura do bagageiro. Isso pode? Quem vai explicar é Márcia Pontes, daqui a pouco. A pergunta foi do Fabrício Kaiser Pardinho, ele é de Assis Chateaubriand, no Paraná, ligado na Rádio Ônibus. Seja bem-vindo, os amigos do Paraná, mais uma vez, audiência cada vez maior aí na região também, paranaense. E Assis Chateaubriand, acompanhando a programação agora. O Fabrício Kaiser, obrigado pela pergunta. Dúvida interessante, viu? A pergunta é muito interessante mesmo, porque tem muitas práticas no dia a dia sendo exercidas aí, que vão completamente fora de qualquer regra de segurança da vida, segurança do ser humano, né? Já vai, foge, né? Completamente. E elas são ignoradas, só sabe que isso é uma prática comum quem trabalha na área, quem vive isso o tempo todo, é que sabe que isso está acontecendo. É, o cidadão de bem, o passageiro, não sabe, né? Não sabe, quem mais? Quem contrata o serviço nem sempre sabe, não é? De repente tem um cara dormindo ali do lado da sua mala. Já pensou nisso? Será que isso pode? Você sabe desses casos também? Você, motorista, já passou por isso? Já teve que se submeter a dormir do lado das malas dos passageiros? Quem já passou por isso? Quem quiser contar, conta pra gente. É o WhatsApp 16 99182-1468. É o espaço seu, motorista, para falar na Rádio Ônibus. É o seu momento de poder falar tudo que já se passou com você, as coisas boas, as coisas ruins. Um momento para você participar aqui da nossa programação na Rádio Ônibus e comentar os assuntos. Se você, o que você pensa sobre esse assunto, por exemplo, e outros que a gente vai debatendo, vai falando aqui, vai chamando a atenção sobre as questões de segurança também. Tá valendo o livro Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter. Oferecimento William, tudo sobre ônibus. Esse livro é escrito pelo Jairo de Oliveira. Além do livro, tem a camiseta, que é oferecimento do Mundo Truck. Essa semana, sexta-feira, farei o sorteio. Como é que faz para participar? Se inscreva no canal do YouTube. E tem novidade, hein, para os inscritos no canal do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, tá chegando o mês das crianças. Faremos o sorteio não no dia das crianças, porque não dá tempo, é muito em cima, mas no final do mês, né, que ainda é o mês das crianças, e para dar tempo para todo mundo participar. Tá valendo uma linda boneca, já fiz um vídeo, tá rodando aí. Peço que vocês ajudem a compartilhar. E para poder participar do sorteio dos presentes, valendo boneca e ônibus, serão mais de um sorteio. Então, o seu filho, a sua filha, seu sobrinho, seu neto, terão chance de ganhar um presente bem legal aqui na Rádio Ônibus. Oferecimento de Roma Brinquedos. É mais um ano junto com a Rádio Ônibus. A Roma Brinquedos tem uma tradição enorme com os brinquedos, uma durabilidade, resistência e segurança. É importante conferir a faixa etária de cada brinquedo antes de você presentear o seu filho. E se você quer conhecer outros brinquedos da Roma, visite a loja do ramo aí da sua cidade. Você vai conferir a variedade de brinquedos, né, para estimular a imaginação e a diversão. É muito legal. Além dos ônibus, também tem a série de caminhões da Roma Brinquedos, que são sensacionais. O Roma Bus a gente já conhece. Roma Bus é nosso, podemos dizer assim. O Roma Bus muita gente já tem, e aqueles que não têm estão querendo ter. E quem já tem, quer fazer coleção, você pode ganhar da Rádio Ônibus agora. Como é que faz? Assista o nosso vídeo que está no YouTube, se inscreva no nosso canal, é o primeiro passo. Se inscreva no canal do YouTube, será sorteio no final do mês de outubro. Primeira coisa que você tem que fazer, se inscrever no canal da Rádio Ônibus. Só digitar aí no Google ou no YouTube, /Rádio Ônibus, YouTube/Rádio Ônibus, se inscreva. Depois, instale o aplicativo Rádio Ônibus, Google Play. Instalou o aplicativo, que é muito rápido, já manda a mensagem na aba Recados do aplicativo. Tem uma aba chamada Recados. Você coloca o seu nome, sua cidade, seus dados completos e manda mensagem dizendo que você quer ganhar o presente de Dia das Crianças. Aí você escolhe a boneca ou o ônibus. O ônibus ou a boneca. E ainda falta a última tarefa. São três tarefas, hein? A terceira tarefa é você compartilhar as nossas publicações sobre essa promoção. Com os seus amigos no Facebook. Todas essas questões, todas essas etapas, a gente consegue acompanhar e saber se você fez ou não. Então é importante você fazer para poder participar do sorteio no final desse mês. Primeiro, inscreva-se no canal do YouTube. Depois, você instala o aplicativo Rádio Ônibus. Se você já tem instalado, ótimo. Se não tem no seu aparelho, o celular não é compatível, peça para alguém instalar. E do aparelho dessa pessoa, manda mensagem dizendo seu nome, todos os seus dados, para a gente poder entrar em contato com você depois. Dizendo que quer ganhar o presente Dia das Crianças. E o terceiro passo é compartilhar as publicações dessa promoção entre os seus amigos, tá? No Facebook aí, compartilhe. E nessa semana, sexta-feira, farei o sorteio do livro e da camiseta para os amigos inscritos no canal. WhatsApp da Rádio Ônibus 16 99182-1468. César Riani, da Rádio Ônibus, tem um convite muito legal para você. Preste atenção no convite dele, hein? Não dá para perder. Você, ouvinte da Rádio Ônibus, motorista, com toda certeza quer ser o melhor motorista do Brasil. Como é que faz para ser o melhor motorista do Brasil? Tem que estudar, não é? Tem que ouvir, Ainda mais de quem sabe muito como ele, César Urniani. Olá pessoal, sou o César Urniani e quero aproveitar esse espaço aqui cedido pelo Henrique Estrada na Rádio Ônibus para fazer um convite especial a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Um treinamento que vai acontecer no dia 18 de outubro, das 8h30 ao meio-dia e 30, que é do melhor motorista do Brasil. Um treinamento que pretende passar uma série de dicas bem importantes para você dirigir o seu carro ou o seu ônibus, micro-ônibus, van, com o máximo de segurança e principalmente qualidade. Conto com você, o melhor motorista do Brasil, só aqui na Rádio Ônibus. César Urniani também é piloto de teste, está sempre no Auto Esporte da TV Globo, com dicas muito legais, orientações importantíssimas para você. E você, profissional, vai ser ainda um condutor ainda melhor, né? Ainda melhor aqui com esse momento maravilhoso, ao qual estarei participando também. Participe! Se você está dirigindo e deixou de prestar atenção no trânsito para checar o celular, pare, pense e mude. Dirigir usando o celular aumenta em 23 vezes a chance de sofrer um acidente. Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Parada. Seja você a mudança no trânsito. Denatran. Ministério das Cidades. Governo Federal. Se você quiser mandar um oferecimento musical, tem gente fazendo aniversário hoje, né? Pelo que eu vi aqui, o Félix é sensacional. O Félix Júnior é brilhante. Eu para lembrar de aniversário, é uma dureza. Mesmo com rede social, a gente faz tantas coisas e às vezes não dá tempo para ficar parabenizando todos os amigos, né? E são vários. E o Félix é brilhante. Mal virou o reloginho, já está parabenizando os amigos, né? Em nome da Rádio Ônibus e tudo mais, tá? 10, é muito legal. O Jurandir fazendo aniversário, é isso? Mandei recado para ele agora há pouco, pro Jurandir, mas ele não respondeu ainda, não é? Alô, Jurandir, fazendo aniversário. Se você deseja parabenizá-lo ou parabenizar outras pessoas que estão fazendo aniversário, aproveita a nossa programação através do próprio WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem de voz e fazer aquele oferecimento musical, tá bom? Hoje é quarta-feira, logo já está chegando o final de semana. O programa Amor à Terra, que é apresentado na Web Rádio Missão Jovem, a rádio missionária do PIME, do Pontifício Instituto das Missões Exteriores, a qual eu trabalho também, o JP apresenta o programa lá também de quinta-feira. Amanhã, quinta-feira, tem 8h30 da noite, tem um programa na Web Rádio Missão Jovem, que é excelente de conteúdo, né? Conteúdo religioso, não só católico, mas de modo geral. É muito legal mesmo. Entre tantas as programações, tem o Amor à Terra, que é apresentado pelo JP e Paulo César, que aqui na Rádio Ônibus vai ao ar aos domingos a partir do meio-dia. Logo após o programa deles, na sequência, próximas 14 horas, começa o Claudinho de Jesus e José Rodrigues, que também apresentam na mesma Web Rádio Missão Jovem, a rádio do PIME. E na Rádio Ônibus vai ao ar o programa do Claudinho e do José Rodrigues, aqui na Rádio Ônibus, aos domingos, próximo das 14, é logo quando acaba o Amor à Terra, apresentado pelo JP e Paulo César. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Motorista viajando no bagageiro, pode, segundo o motorista. Tem empresas que têm um lugar ali, até com janelinha e tudo, onde o motorista só cabe ele deitado, só um. É, só um deitado ali, e de uma maneira muito desconfortável. Eu vi de perto, a primeira vez que eu vi isso em uma empresa, foi inclusive no Rio Grande do Sul, na minha visita a Marco Polo, conheci uma empresa de turismo lá, em Caxias do Sul, e ele tinha acabado de adquirir um veículo, que até por curiosidade não era Marco Polo, esse veículo era zerinho, e do lado do bagageiro do ônibus, tinha um compartimento que você pensava que era um bagageiro. Aí você abria, era um espaço para o motorista ir dormindo enquanto o segundo motorista estava dirigindo. Isto pode, minha gente? Você sabia que existia isso? Alguém que está me ouvindo aí, que já trabalhou no turismo ou no rodoviário, já passou por isso? Isso é de praxe, acontece sempre? Como é que é dormir nesse local? Não é nada Cadê os direitos humanos dessa hora também, não é? Isso não pode, né, gente? Não é possível que isso seja permitido. Nós vamos descobrir daqui a pouco com Márcia Pontes, especialista em direito do trânsito. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? João Alves Neto, da AMD Encarroçadora, falou da importância da rádio ônibus. João Alves Neto, o que você acha da rádio ônibus? Eu diria para você que é uma grande sacada, porque você falar de ônibus hoje, quer seja para o empresário, que é um segmento com muitos e muitos interessados como operadores, mas principalmente você fala, imaginou para quantos milhões de usuários do sistema? Exatamente. Nós estamos falando só em São Paulo, são mais de 10 milhões de passageiros dia, só na capital de São Paulo. Então você imagina se a gente extrapolar isso, não precisa ir longe, só para a grande São Paulo. Então você está falando para um público cativo e enorme. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Atenção, nosso telefone para participações e comentários, pedidos musicais, alô, abraços, 16 99182-1468. Você manda aquele recado para quem você quiser. Em minhas mãos aqui, chegou esses dias, estou com a revista Abrat, onde está destacando o conforto dos ônibus, em especial falando aqui da aviação Garcia. E eu também tomei conhecimento, através desta edição, que o novo presidente do Conselho Deliberativo da Abrat agora é o senhor Eduardo Tude de Melo. O outro presidente, ele só queria participar das nossas entrevistas se fosse escrita. É, ele não queria falar, não queria colocar a voz dele de forma alguma, né, vinculada à rádio. Ele só aceitava ser entrevistado pela Rádio Ônibus se fosse escrita. Vamos ver o Eduardo agora, né? Não sei se é uma regra da Abrat. Não é porque a revista é impressa que o camarada só fala através do papel, não é? Bom, vamos tentar agora futuramente falar com o Eduardo Tude de Melo, que é o novo presidente agora da Abrat. Vamos ver se ele fala com a Rádio Ônibus, porque o outro fugiu, só aceitava falar se fosse através de, né, de entrevista escrita. É, aí não vale, né? As entrevistas que eu faço, elas são mais livres, né? Eu sigo o roteiro, mas é mais livre, é de áudio, tem que falar, né? O povo gosta de ouvir a voz, né, do entrevistado. Não, eu tenho que ficar lendo aqui, né, a entrevista, perguntas e respostas. Isso é muito chato, né? Não é legal. Vamos ver o Eduardo de Melo, como é que ele vai nos recepcionar. Né? Tomara que seja positivamente, que seja diferente do outro presidente, infelizmente, que não foi tão legal assim, né? Fazer entrevista. Aí eu abri mão, sinceramente, eu não quis fazer entrevista com ele por carta. Aí não, né? Um alô para o Roberto Roniz, que está ligado na Rádio Ônibus. Roberto Roniz é de Embu, não é? Embu das Artes, é isso, né, Roberto? O Roberto é de Embu das Artes, na Grande São Paulo, está ligado na Rádio Ônibus. Se você já trabalhou em fretamento, já trabalhou em rodoviário, você já conhece o cenário do mundo do ônibus profissional, você já teve que dormir, se submeter a dormir do lado do bagageiro de ônibus? Eu estou dizendo isso quando o ônibus está em movimento, viu? A gente vê, às vezes, principalmente no turismo, né? O camarada para o ônibus, a pessoa vai se divertir, o grupo sai para passear e o motorista acaba descansando lá no bagageiro, no local que dê para ele, né, dormir ali. Mesmo porque hoje os ônibus são tudo, a maioria, vidro colado, então não dá para você manter a janela aberta, né? Porque é muito quente, muito menos com o carro ligado, com ar-condicionado só para ele, né? Impossível isso. Então o camarada tem que descansar onde dá. E onde dá, às vezes, é o bagageiro. Não é nesse caso que eu estou dizendo. Estou dizendo de um compartimento que existe em alguns ônibus, não sei se é, com certeza, né? Deve ser a mando da empresa, onde o motorista, enquanto o primeiro está dirigindo, o outro está dormindo nesse compartimento, que é do lado do bagageiro. É como dormir junto com as malas, né? Você já passou por isso? Você já sabia que isso existe? Isso pode ou não pode? Vamos descobrir daqui a pouco com a Mércia Gomes. Vamos para o WhatsApp, Aliás, hoje é a Márcia Pontes, né? É que aqui a gente tem as duas especialistas que nos ajudam, a Mércia e a Márcia. Tem hora que eu troco os nomes aqui. Então hoje é a Márcia Pontes que participará respondendo, que é uma dúvida do Fabrício lá de Assis Chateaubriand, no Paraná. O WhatsApp da Rádio Ônibus está em Minas, é ele. Todo dia com a gente, grande amigo nosso, o Vanner. Bom dia, Henrique da Estrada, eu ando de São Gotardo, tu na paz, hein? Tu na paz, sim, hein? Não pode engasgar não, hein, Vanner? Pra todos aí, gente, use cinto de segurança, não ultrapassa, usa cinto de segurança, não atrapassa faixa contínua, gente, respeita as leis de trânsito, viu? Diminui até os acidentes, viu? Um abraço para Eliane. Um abraço para Félix Júnior. Um abraço para Antônio Ricardo Silva. Um abraço para o Marco. Um abraço para o Eduardo Beruchute. Um abraço para o Geartes. Um abraço para o nosso amigo Bruno Lisboa Borges. E todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Passar a música do Christian Ralph, Nova York. Christian Ralph. Para essas pessoas aí que eu falei. Para essas pessoas que você falou. É o Vander, né? De São Gotardo, que gosta do Christian Ralph. Vamos lá então, a primeira música de hoje. Eu estou vendo aqui o ônibus da Mariana Fagundes. Estou querendo conhecer a Mariana de perto, quem não quer, né? Eu também não sou bobo, quero conhecê-la e até para entrevistá-la, saber da sua trajetória. Ela que não para, a gente entende, né? Mas conhecer também o motorista Maranhão, que dirige um G6, é G6, esse da Mariana Fagundes, plotado, coisa mais linda, né? Tem a foto dela em todos os lados do ônibus. Como é ser motorista de uma celebridade? Como deve ser? Contato com ela, né, o tempo todo. E tem muitos motoristas aí, até que nos acompanham, que dirigem até para artistas mais conhecidos ainda, como Zezé de Camargo e Luciano, né? Claro que os grandes artistas, eu não sei no caso da Mariana, esses já nem vão mais de ônibus, só vão de avião, quem vai, eu acho que é só equipamento que vai dentro do ônibus, né? No caso da Mariana, não sei como é. Alô, José Wilson, alô, Luiz Lula, se puder me ajudar aí, quando pode, ela vai de ônibus também? Ou ela só vai de jatinho? Ou já está só na rota do jatinho, hein? Eu acho que ela vai de ônibus ainda. Mas é muito bonito o ônibus aqui da Mariana Fagundes, né? Vamos para onde? Vamos de música. Primeira música do programa e já tem participações, mais participações do WhatsApp. Enquanto isso, vai gravando a sua mensagem e manda também. Tem gente fazendo aniversário hoje e hoje quem faz aniversário é ele. É o Jurandir. Segundo as informações aqui, o Jurandir, motorista aí para o Jucatura hoje, fazendo aniversário. Os parabéns a ele. Alô, Jurandir. E o Datena, vai mandar parabéns para você, ô Jurandir? Seria legal o próprio Datena, né, mandar parabéns para o Jurandir. Vamos de música. Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos, a bola no vento. Pela estrada no seu caminho. No peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vem te buscar. Bola no vento. 16991821468, valendo livro, seja o motorista que toda empresa gostaria de ter, para os amigos inscritos no nosso canal do YouTube. Se inscreva também, boa sorte, sexta-feira tem sorteio. Tem sorteio também da camiseta, que é oferecimento do Mundo Truck, e o livro, oferecimento de William, tudo sobre ônibus. Você já teve que dormir em compartimento de bagagem de ônibus, você motorista? Conhece que do lado de um compartimento de bagagem existe alguns ônibus que possuem um espaço para o motorista dormir? Será que isso pode? Você já teve que passar por isso? Participa com a gente, comente também. 16991821468. Mês das Crianças está chegando e com muita surpresa na Rádio Ônibus. É agora a Roma Brinquedos também estará presenteando as meninas. É, as meninas e os meninos, né? Teremos ônibus Romabus, que será sorteado, e bonecas. Você já viu o vídeo? Tá bem legal, hein? Boneca é linda, linda, linda. E tem um ônibus que é sensacional, que pode ser seu. Como é que faz para participar? São três etapas, hein? Para participar do sorteio, hein? Sorteio acontecerá no final do mês de outubro. É, precisa dar tempo para todas as crianças participarem. Então você, pai, mãe, vô, tio, se inscreva aí. É, vai inscrevendo aí, vai se inscrevendo, vai para poder participar do sorteio. Quem sabe você pode ganhar. Faremos mais de um sorteio. Então a primeira etapa é se inscrever no canal do YouTube. Segunda etapa, instale o aplicativo Rádio Ônibus e na aba Recados mande a mensagem dizendo eu quero ganhar o presente de Dia das Crianças. E a terceira etapa é compartilhar a nossa publicação, o que o Félix Júnior está compartilhando também sobre a promoção, o vídeo que eu fiz apresentando os presentes, está bem legal também, veja, compartilhe. Então, feito tudo isso, seu nome fica garantido para participar do sorteio no final de outubro, mês das crianças na Rádio Ônibus, é com Roma Brinquedos. O Felipe Barbosa, lá da Bahia, está dizendo assim, o Maranhão, motorista da Mariana Fagundes, já foi entrevistado pelo Pedro Trucão. Olha que legal. São raras as entrevistas com motoristas de ônibus, né? O Pedro Trucão. Aliás, já chamei a atenção e ele já até tinha nos prometido fazer uma entrevista com a nossa equipe aqui conosco, aqui da Rádio Ônibus, para falar do nosso trabalho pioneiro. Ele gostou demais do nosso trabalho e havia prometido uma entrevista. Estamos esperando, né, Pedro Trucão? O tempo passa, o tempo voa, né? E a gente está aqui. E o Maranhão já foi entrevistado, né? Já foi entrevistado pelo Pedro Trucão, segundo as informações do Felipe Barbosa Prado, que está ligadinho com a gente, né? Opa, você está na sua cidade agora, né, Felipe? Que legal. Não consegue ouvir mais perto de mim quando você vem para São Paulo, mas quando você está mais longe, que é na Bahia, você consegue ouvir com mais tranquilidade, não é? É ótimo ter o Felipe, que é um cara sensacional, bem antenado e muito inteligente. Ele ajuda bastante aqui nos conteúdos, né? Sempre compartilhando informações, notícias, e sabe muito. O que eu falo aqui, ele está sempre antenado lá para nos ajudar a melhorar cada vez mais a nossa programação. Participe você também, quer pedir música, fazer oferecimento, participar das promoções. Ah, tem mais coisa, né? É tanta coisa que a Rádio Ônibus está oferecendo aqui para você, que até esqueço. Está valendo par de ingressos para o teatro. Toda semana tem teatro na Rádio Ônibus. É, motorista tem que curtir, tem que levar a família para o teatro. E dessa vez, a peça é O Amante do Meu Marido, no Teatro Maria da Costa. Nesse sábado, valendo um par de ingressos para você. Sexta-feira, faço o convite. O que você precisa fazer para participar? Você que mora em São Paulo, na Grande São Paulo, tem condições de ir ao teatro? 9h30 da noite, nesse sábado, mande a mensagem na aba recados do aplicativo dizendo eu quero ir ao teatro. Você poderá ser o nosso convidado. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Amigo ouvinte, aquele seu afeto pelo carro, ônibus ou caminhão agora pode virar um objeto pessoal. É isso mesmo. A 14bis Estampas transforma sua foto ou imagem favorita em diversos objetos diferentes. Pode ser uma caneca, uma camiseta, azulejo, mousepad, quebra-cabeça e até uma placa de metal. Que tal tomar o seu café com uma caneca do seu próprio carro estampado nela, hein? Ou talvez estampar em uma camiseta a foto do último encontro de ônibus que você visitou com a sua família e seus amigos. Acesse agora mesmo o site www.14bisestampas.com.br. Uma infinidade de novidades e ideias para você personalizar o que você quiser. Acesse agora www.14bisestampas.com.br. Meus amigos, a nossa convocação para você convidar os amigos continua. Se você já está ouvindo a Rádio Ônibus e escuta todos os dias, não esqueça de convidar mais 10 amigos. A inflação está alta aqui. Antes eu estava pedindo só um amigo, agora são 10 amigos. 10 amigos para você convidar aí para poder ouvir a Rádio Ônibus, hein? Faz isso, convida 10 amigos, aí usa a sua criatividade. Ou no Facebook, o que mais você pode fazer? Você pode ligar para alguém, ensina a instalar o aplicativo, para os motoristas que você encontrar hoje, os passageiros também. 10 amigos, 10 novos amigos para poder ouvir a nossa Rádio Ônibus. Vai convidando aí e depois peça para eles se manifestarem, né, dizendo que estão ouvindo a nossa programação. Vamos para mais WhatsApp, 16991821468. Alô, Paraíba! É, ele está ligado com a gente. É o G Artes, ou J Artes. Bom dia, Carlos. Opa. J Artes, diretamente de Solânia, Paraíba. Rapaz, eu vi aí o clamor aí do Vander e me fez lembrar a ocasião que talvez eu já tenha contado essa história do meu acidente de ônibus, né? E naquela ocasião, o passageiro não usava cinto de segurança em ônibus. E a quantidade de pessoas feridas por causa disso, inclusive eu. Porque se eu tivesse de cinto de segurança, não teria atingido com o queixo a cadeira, a quina, né, da cadeira da frente, e não teria aberto o buraco que abriu no meu queixo. Outros que perderam o olho, né, a visão, outro quebrou o nariz. Um rapaz, um casal, né, um rapaz ficou inconsciente, eles eram recém-casados e a moça ficou desesperada, chacoalhando o rapaz, pensando que ele estava morto, né? Então, tanta coisa desagradável, que o acidente foi um acidente, foi trágico, foi terrível, mas não foi tão grave a pancada em si, mas inclusive o motorista, onde ele estiver, que Deus o acompanhe e o guarde, porque ele realmente foi um herói, né? Ele evitou um mal maior. Mas se essas pessoas tivessem todas com cinto de segurança, realmente talvez o resultado teria sido muito melhor, né? Fora essa história, eu queria mandar um forte abraço pro Jurandir. Poxa, Jurandir, parabéns, cara, viu? Você é um cara feliz, um cara alegre, um cara que anima a gente. Então, você merece tudo de bom. Feliz aniversário, Jurani. Até mais, Carlos. Um abraço a todos. Valeu, Giat. Giat é sensacional também, hein? Direto da Paraíba. Tá aí a importância da utilização do cinto de segurança, tão simples e às vezes é ignorado. Eu vou chamar a atenção para uma outra realidade que eu conheço aqui na minha região, que pode ser a sua realidade aí na sua região também. Aqui, na Grande São Paulo, aqui em Taboão da Serra e na região, em outras cidades, tem várias empresas de fretamento que transportam funcionários. E até onde eu sei, empresas de ônibus e fretamento não podem transportar passageiros em pé. Será que eu estou errado? São só sentados, não é? E com cinto de segurança. Bom, o que, que eles passaram a fazer para chamar menos atenção de que estão superlotando os ônibus? Os veículos agora, aqueles que não tinham, passaram a ter os vidros completamente escuros, completamente vedados. Né? Puseram uma plotagem lá, isso filme, né? Bem escuro mesmo, o mais escuro que tiver. Aí você não consegue perceber, porque o ônibus vai trafegando e você vê que acha que está todo mundo de boa ali dentro. Mas só quem é transportado é que sabe. E o perigo, gente, é que o ônibus utiliza a BR-116 e vai para várias regiões, várias. Só teremos conhecimento, tomara Deus que não seja assim, mas se acaso aconteça um acidente grave. Tem empresas de fretamento em várias cidades brasileiras que estão se aproveitando desta falta de fiscalização, estão superlotando o ônibus, transportando passageiros em pé, além dos sentados, amutuando os passageiros dentro do ônibus, e estão fazendo o transporte e estão ganhando, ganhando muito dinheiro por isso. Está correto isso? É certo isso, transportar desta forma? Aí como que a gente vai pensar em cinto de segurança? Não é? Ônibus e fretamento, os passageiros precisam viajar sentados. Não estou certo? Até onde eu sei, posso estar errado, mas se eu tiver, me corrija aí. Acredito que não. Acredito que eu estou certo, sim, e que não pode ser transportado desta maneira. E tem empresas que estão, para não ficar na cara, colocar esse filme agora o mais escuro nos vidros, para que você não perceba que lá dentro está uma lotação. Então você vê o ônibus, parece, né? Oh, que legal, os funcionários dessa empresa sendo transportados confortavelmente, que nada. Tem uma montoeira de gente e gente sendo transportada em pé. Como é que fica essas questões aí também? Então é difícil depois ter cobrado sem segurança. Aí, e me vem na cabeça agora a pergunta, será que a empresa que contrata o fretado ou fretamento aí para fazer esse serviço sabe disso? E está transportando seus funcionários desta forma? Todo mundo sabe? Como é que fica essa história então, hein? Aqui eu vi de perto. Qualquer dia eu vou filmar e vou mostrar para você a quantidade de passageiros que entram em um ônibus que é impossível caber todo mundo sentado lá dentro. E o que, que eles fizeram? Puseram esse filme e você aí não consegue ver. Porque antes era fácil, identificar. Eu vi várias vezes antes. O mesmo modelo foi pintado e puseram esse filme. Então você não consegue identificar agora os passageiros em pé. Mas estão todos lá. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. O alô para o Marco da Turismo Executivo. Olha que trabalho legal que ele faz aqui. O Marco tá ligadinho, apesar da correria, tá sempre ouvindo a Rádio Ônibus. Seja bem-vindo, Marco, mais uma vez. Atenção, Marco, olha que convite legal do César Urniani. Olá, pessoal, sou o César Urniani e quero aproveitar esse espaço aqui cedido pelo Henrique Estrada na Rádio Ônibus para fazer um convite especial a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Um treinamento que vai acontecer no dia 18 de outubro, das 8h30 ao meio-dia e 30, que é do melhor motorista do Brasil. Um treinamento que pretende passar uma série de dicas bem importantes para você dirigir o seu carro ou o seu ônibus, micro-ônibus, van, com o máximo de segurança e principalmente qualidade. Conto com você, o melhor motorista do Brasil, só aqui na Rádio Ônibus. Se você está dirigindo e deixou de prestar atenção no trânsito para checar o celular, pare, pense e mude. Dirigir usando o celular aumenta em 23 vezes a chance de sofrer um acidente. Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Parada. Seja você a mudança no trânsito. Denatran. Ministério das Cidades. Governo Federal. Aqui também tem música enquanto você viaja, enquanto você almoça, para quem está almoçando agora. Como Lula Bus, que não sabe se vai descansar hoje no G7, no Irizar, no Urbano, no Torino, no Marco... Tem Marco Polo aí? Urbano? Tem Marco Polo, Lula? Ele está trabalhando na VB Transporte, hora de almoço, ouvindo a Rádio Ônibus. Oh,

para que haja rapidez na aprovação da PEC do novo regime fiscal, que limita os gastos públicos para os próximos 20 anos. A previsão de votação dessa PEC é 10 e 11 de outubro no plenário da Câmara. Segundo o relator, o deputado Darcísio Perondi, os estados não estão no texto da proposta e não terão essa imposição de limite de gastos. Não estão e não entrarão. Por quê? Os governadores têm mecanismos pela lei de responsabilidade fiscal, né? Ou pela sua decisão de fazer, de enfrentar a sua crise através de leis estaduais e da LRF. E para garantir a agilidade na votação, o governo desistiu de encaminhar ainda nesta semana ao Congresso outra proposta prioritária, a reforma da Previdência. Vai tratar do assunto apenas depois das eleições, como explicou o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. A decisão do governo é absolutamente irreversível de encaminhar a reforma da Previdência. Mas no nosso cronograma nós fomos atropelados por alguns eventos, inclusive a própria eleição de domingo, que não permitiu a tempo nós fazermos aquele debate que queríamos com as centrais sindicais, com núcleos empresariais, lideranças na Câmara e no Senado. E o presidente acha que isso é fundamental para que depois não nos acuse de autoritarismo, de tentar enviar uma reforma goela abaixo do Congresso Nacional. Portanto, nós vamos, a partir da próxima semana, tentar agilizar o mais rapidamente possível essa questão desses encontros, colocar a reforma e aí encaminhar para o Congresso Nacional. Segundo o ministro Gedel, uma versão inicial do texto já foi apresentada ao presidente Michel Temer, que pediu ajustes. Na próxima semana, haverá encontros com representantes dos trabalhadores para fechar questão em torno do texto. De Brasília, Priscila Mazenotti. Obrigado, Priscila. Você que está nos acompanhando, preciso saber como é que está o sinal da Rádio Ônibus aí na sua cidade, na sua região. As questões de internet. Se você estiver conseguindo ouvir e sem interrupções, manda pra gente um ok aqui ou conta como é que está o sinal aí, se está tendo interrupções. Nós estamos tentando descobrir se o problema pode ser aqui da operadora Vivo, que é mais morta do que Vivo, a qual nós contratamos um serviço muito mais caro e era para o serviço estar muito, mas muito melhor. Então nós estamos pesquisando aqui para saber se você continua ouvindo aí como antes ou se está caindo o sinal. No início era muito ruim, caía constantemente, melhorou muito, mas não é para continuar caindo, é para ter uma estabilidade muito melhor. Se você estiver ouvindo, tiver queda de sinal aí, e se você conseguir constatar que não é o seu sinal de internet, se sim o nosso, conta pra gente. 16991821468. O alô aqui também para o nosso amigo lá de Caruaru, o Silvio José, ligado junto aqui na Rádio Ônibus. Alô, Rio Grande do Norte, o Emerson também está ligado com a gente, ele é da Expresso Guanabara. Expresso Guanabara, que tem carros sempre novos também, né? A Expresso Guanabara tem sempre carros novos. Se você quer mandar seu alô, manda pra gente através do WhatsApp e fazendo oferecimento. Hoje é aniversário do Jurandir da Ipojucatu. Se tem outras pessoas que você conheça que está aniversariando, aproveita o nosso espaço e manda seu alô também. 16 99 82 1468. Assunto de hoje, respondendo um ouvinte que é o Fabrício do Paraná, Assis Chateaubriand, ele perguntou como é que fica a questão do descanso do motorista quando viajando em dois. Aquele compartimento ao lado do bagageiro é permitido? E aí? Será que pode? Você já passou por isso? Algum motorista me ouvindo já teve que dormir naquele lugarzinho ali? Do lado da... junto com as malas? Alguém já passou por essa situação? Manda pra gente aí, hein? Obrigado pela participação do Fabrício Assis Chateaubriand, no Paraná, ouvindo. Ele também está falando outro assunto aqui. Colega, sobre a questão do local do descanso do motorista, peço gentileza se consegue esclarecimento. Já conseguimos, viu, Fabrício? Ouve aí, fica ligadinho ouvindo. Às vezes ele vai ouvir na reprise, né? Tem gente que ouve em outro horário. O João Assir Camargo, ele é de Campo Largo, também no Paraná. Já mandou a mensagem, ó. Já se inscreveu no canal do YouTube, já compartilhou no Facebook e já mandou mensagem no aplicativo. Ele está dizendo assim: eu quero ganhar o ônibus do Dia das Crianças. Tá sabendo a promoção? Final do mês tem sorteio. É o mês das crianças na Rádio Ônibus com a Roma Brinquedos. Valendo boneca ou o ônibus. O que você quer ganhar? O João Assir Camargo, de Campo Largo, no Paraná, está querendo ganhar o ônibus. E você? O João Assir já está garantido aqui para participar do sorteio. Se você fez as etapas que ele fez também, é importante, hein? Não esqueça. Primeiro, inscreva-se no canal do YouTube, nosso canal Rádio Ônibus. Segundo, manda a mensagem através do aplicativo dizendo eu quero ganhar o presente do Dia das Crianças. Aí você escolhe a boneca ou o ônibus. E terceiro é compartilhar o vídeo e nossas publicações sobre esse sorteio nas páginas aí do Facebook entre os seus amigos. Feito isso, participará do sorteio que vai acontecer no final desse mês. Nós vamos agora para mais repórteres conectados com a gente, notícias do Brasil e do mundo. Você também pode mandar informações aí da sua cidade. Vamos com as informações agora sobre os presos na operação, né? Mais uma aí da Polícia Federal. É, mais uma operação que agora não está podendo prender ninguém, né? Nesse período agora não pode. Ninguém pode ser preso, a não ser que seja em flagrante, não é? Os presos da 35ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Omertá, devem começar a ser ouvidos hoje à tarde em Curitiba. Às 14h, a Polícia Federal vai ouvir o ex-secretário da Casa Civil, Juscelino Dourado. Amanhã, às 10h, será a vez do assessor na campanha de Antônio Palocci, em 2006, indicado como braço direito do ex-ministro pelos investigadores, Branislav Kontik. E amanhã à tarde será a vez do ex-ministro Antônio Palocci. Eles foram presos na segunda-feira. De acordo com a Polícia Federal, eles são suspeitos de terem atuado em favor da empreiteira Odebrecht entre 2006 e 2013 e, em contrapartida, terem recebido propina. Segundo os investigadores, a construtora pagaria propina ao Partido dos Trabalhadores por meio de um caixa geral gerenciado por Palocci. Mas todos negam as acusações. O partido declarou que todas as doações foram informadas à Justiça Eleitoral e que a prisão de Palocci era um espetáculo pré-eleitoral. Os advogados dos investigados também rebateram as acusações. E a Odebrecht informou, por meio de nota, que não iria comentar o caso. Ao vivo de Brasília, Daniele Soares. Obrigado, Daniele Soares, pela participação. O G-Arts está dizendo, o J-Arts, que a internet dele lá hoje está bacana. Tá tudo ok, que a internet dele tá bichada. O problema é com a internet dele. Então tá ok lá para o nosso amigo G Artes, ou J Artes. O Silvio José também tá querendo ganhar o presente do Dia das Crianças. A boneca ou o ônibus, Silvio José? Tanto faz? Ou prefere o ônibus? É motorista de ônibus, deve preferir o ônibus, né? Mas de repente tem uma menina em casa que quer presentear a menina. Porque nós conseguimos agora a boneca atendendo a pedidos, viu? Que tem muita menina que ouve a Rádio Ônibus, né, através da família, e aí fica, né, não quer ganhar o ônibus, quer ganhar a boneca. E aí nós conseguimos a boneca agora. A Roma Brinquedos, com seus presentes muito legais. Se você quer conhecer outros brinquedos da Roma, procure nas melhores lojas do ramo de sua cidade. O Silvio José da Silva também vai participar do sorteio, já mandou a mensagem através do aplicativo. Outra mensagem chegando agora, o Félix, claro, né? Félix Gomes Barbosa Júnior, é de Copacabana, Rio de Janeiro, já garantiram sua presença no sorteio. Eu quero ganhar o brinquedo do Dia das Crianças, já escreveu aqui através do aplicativo. Se você não fez isso, faça valendo no final do mês de outubro, para dar tempo para todo mundo participar. Final do mês tem sorteio valendo boneca ou ônibus da Roma Brinquedos. Instala o aplicativo. É, a primeira etapa é se inscrever no canal do YouTube, Rádio Ônibus. Segundo, instala o aplicativo. Na aba Recados, manda mensagem, como os amigos já estão mandando aqui, dizendo que você quer ganhar o presente do Dia das Crianças. E depois compartilha as nossas publicações no Facebook. Eliane está ligado direto de Itupeva. Ainda preciso conhecer Itupeva. Quero dar uma volta de caminhão com os amigos lá de Itupeva e com a Eliane, hein? Vamos, Eliane? Uma volta de caminhão? Eu quero dirigir uma Scania, hein? Não dirigi Scania. Já dirigi Scania, ônibus, mas o caminhão Scania não dirigi ainda. A carreta eu não posso, mas minha categoria não permite. Mas a categoria D, eu posso dirigir o cavalo, né? Livremente. Aliás, até quem tem categoria, né, para dirigir carro, pode dirigir um cavalo mecânico, não pode? Pode sim, né? E eu quero dirigir uma Scania. E quero que a Eliane esteja junto, hein? Vamos, Eliane! Direto Itupeva. Olá, Henrique. Olá, amigos da Rádio Ônibus, diretamente do Mundo Truck em Itupeva. Eu sou a Eliane. Tudo bem, querido? Tudo bem, queridos? Que Deus abençoe nossa quarta-feira, que esse dia hoje seja perfeito em tudo que nós fizermos. E, Henrique, eu quero pedir a música do André Bocelli, Vivo por Lei. Essa música vai para o J. Artes, para o Félix Júnior, para o Everton, para o Luiz, para o Sérgio, para o Val, para o Roberto, para o Beto, para a Inês, para a Geni, para a Andréia, para todos os coletores canavieiros, para o Vander Cabeludo, para o Vander de São Gotardo, para o Lula Blues e para todos aqueles que estão ouvindo, especialmente para o Jurandir. Quero dizer para o Jurandir que hoje o dia está brilhando muito mais bonito porque é o dia dele. Parabéns, meu querido, que Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigada. Vem de truck, vem com a gente, com a Rodovia Brasil e a Rádio Ônibus. Eliane, a simpática Eliane com a gente aqui sempre direto de Itupeva. A Eliane já me disse que a internet tudo ok, perfeito, funcionando, não está tendo interrupções. Como é que está sendo a sua cidade? Já já tem Eduardo Perrucholdo direto da Argentina. É, eles estão na parada fazendo um lanche e ouvindo a Rádio Ônibus lá na Argentina, né? Está na Argentina hoje, né? Não está no Brasil. A Eliane já mandou link de música, vamos ouvir? É, essa aqui é conhecidíssima também, hein? Linda, linda, linda as músicas que ela tem nos enviado aqui. Como é só? La prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, mi è entrata dentro e c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Yeah. as melhores músicas na nossa programação também, direto do YouTube, atendendo o seu pedido musical. Se você quer ouvir uma música em especial, aproveita, faça aquele oferecimento para quem você ama ou para quem você ainda não ama. Aproveita e faça você mesmo o oferecimento através do áudio do WhatsApp 16991821468. Daqui a pouco tem um outro assunto importante, que é sobre as condições em que o segundo motorista, às vezes, acaba se submetendo a descansar, por exemplo, do lado do bagageiro. A Márcia Pontes, que nos ajuda muito aqui, direto de Blumenau, Santa Catarina, vai nos ajudar mais uma vez, dizendo se isso pode ou não pode. Como é que diz a lei? Tem lei para tudo, né? Aliás, nosso país é campeão em lei, né? Fazer cumpri-la, cumprir as leis, que é outra tarefa, outra história. Mas é importante você, motorista, saber do que pode ou não. E a gente se costuma, aqui na nossa programação, colocar muitos assuntos interessantes em que está ajudando bastante profissionais, né? E a Márcia vai ajudar mais uma vez falando nesse assunto. E se você já passou por essa situação, já teve que viajar dentro, do lado ali do compartimento de bagagem, dormindo ali, conta pra gente como é. É ter que dormir num local onde não é um local apropriado, muito menos seguro. Como que é? Se isso é de praxe, já acontece o tempo todo, há muito tempo acontece, conta pra gente. Se você puder, conte através da mensagem áudio no WhatsApp 16991821468. Para quem está ouvindo nas reprises, quero lembrar que colocarei a sua mensagem no próximo programa. Ao vivo está sendo agora na parte da manhã, agora já tarde, mas temos reprise às 15, às 20 e às 23 horas. Ontem teve uma falha, né? No programa das 23, ele começou quando deu a meia-noite, ele começou de novo o programa, né? Foi uma falha de agendamento aqui do sistema, tá bom? Mas isso não deverá acontecer hoje novamente, tomara que não. Então, 23 horas tem reprise também do programa, para quem chega bem tarde em casa poder acompanhar. Então, durante a reprise, você pode gravar a mensagem de áudio, mandar, que eu colocarei no próximo programa. Nós vamos agora para o intervalo, rapidinho, e na sequência tem mais informações, mais o WhatsApp chegando, e também a participação de Rodolfo Risotto. Ele vai falar do recall. E aí, hein? Você sabe disso? Tem o recall dos pesados também? O William, tudo sobre ônibus, está comentando algo bem interessante, como o mundo é pequeno, né? Ele disse que a Roma Brinquedos tem sede em Laranjal Paulista, que é a cidade do Jairo, né? Cidade do Jairo, onde o William já trabalhou por muito tempo lá também. E ele já transportou, né? Ele já dirigiu, fazendo o fretamento dos funcionários, lá para Roma, a Roma Brinquedos. Olha que interessante, por várias vezes ele levou funcionários da Roma Brinquedos ao trabalho, né? E hoje nós temos a oportunidade de ter a Roma mais uma vez com a gente aqui nessa parceria bem legal, oferecendo brinquedos para os ouvintes. Em sorteio, fica ligadinho para participar do sorteio também. Se inscreva no canal do YouTube, instala o aplicativo Rádio Ônibus, aba recados, manda mensagem dizendo eu quero ganhar o presente do Dia das Crianças. Alô Eliane, eu sei que você tem, né, um garoto aí perto de você, não tem? Precisa participar aí do sorteio também, viu Eliane? Precisa fazer essas etapas aqui, ó. Primeiro, se inscrever no canal do YouTube, Rádio Ônibus. Segundo, instalar o aplicativo, você já tem. Manda mensagem na aba recados dizendo que quer participar e que quer ganhar o presente do Dia das Crianças. E terceiro, compartilhar as nossas publicações a respeito desse sorteio que vai acontecer no final de outubro. Intervalo é rápido, na sequência tem ele, Rodolfo Risotto, direto ao assunto. JP Afiações Profissional, nosso patrocinador aqui também, há bastante tempo com a gente. Ele é sensacional, atende muito bem todos os clientes, tanto que é uma fila de gente para ser atendido por ele. O JP, que fica na rua Manuel Borba, 130, em Santo Amaro. Alô, JP! JP Afiações Profissional. Afiando alicates de cutícula, tesouras, facas. JP Afiações Profissional. Afiamos na hora a lâmina de máquina de corte de cabelo. JP Afiações Profissional fica na rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. JP Afiações Profissional.

WhatsApp da Rádio Ônibus para você participar conosco aqui, 16 99182 1468. Tem mensagem chegando de Caruaru, hein? É, olha só, as mulheres também estão ligadas na Rádio Ônibus. Boa tarde, Henrique. Opa, boa tarde. Eu sou a Andrea, a esposa do Silvio José. Opa, de Caruaru. Que legal. Ontem ele ofereceu uma música pra mim. É verdade. Eu ouvi. E uma declaração, né? É. E então eu quero falar pra ele também, corresponder à declaração dele, que eu amo muito ele. E outra, a gente se conhecemos em uma viagem. E estamos juntos até hoje. 3 anos. E muito feliz. Oi, Henrique. Eu também quero oferecer uma música de Zezé de Camargo e Luciano. Como anjo. Como pra anjo? Mim, ele apareceu como um anjo na minha vida, né? Que legal. Olha a declaração de amor, hein? É os apaixonados. O motorista para a esposa para o motorista. Se conhecer em viagem, olha que legal, hein? Se você tem uma história legal, interessante para contar também, se conheceu aí o amor da sua vida em uma viagem, e assim como vários busólogos também aconteceram em exposições de ônibus, encontros, né? Como a Andrea Perrude, o Ricardo Perrude e tantos outros amigos, né, que a gente já conheceu aí, conta também. Motoristas se conheceram assim, né? Como a Andrea. É, e o nosso amigo Silvio José, que legal. Então tem a sua música daqui a pouco, André, segura aí. Eu vou colocar a entrevista agora com o Marcos. Essa entrevista foi feita pelo celular, então o áudio está diferente do que a gente costuma apresentar na rádio, mas dá para ouvir. É interessante e importante você acompanhar esse assunto, porque logo na sequência eu vou colocar a Márcia falando, continuando o assunto, falando desse, se pode ou não, das questões legais, o motorista viajar no compartimento que vai ao lado do bagageiro do ônibus, atendendo a pedidos, foi ao pedido do nosso ouvinte Fabrício, que quer saber mais sobre esse assunto, lá do Paraná, Assis Chateaubriand. O Niltinho, ele se apresenta como Niltinho Amor. Niltinho é de Poços de Caldas, está dizendo que está ligado ouvindo a Rádio Ônibus. Vamos ouvir a entrevista que eu fiz com o Marcos, da equipe Nós Rodoviários, a página, em onde ele agrega vários motoristas profissionais. Contou um pouquinho da realidade, como é ser motorista rodoviário no Brasil. Com o Marcelo Rodrigues, que é o fundador da página Ônibus Rodoviário, né? Isso, Marcelo, seja bem-vindo à nossa programação da Rádio Ônibus. Boa tarde a todos aí, aqui é o Nós Rodoviários. É uma honra estar falando na sua rádio para todo o pessoal aí da estrada. Marcelo Rodrigues, conta um pouquinho do seu trabalho. Por que você criou uma página falando Nós Rodoviários? Você trabalha no rodoviário há muito tempo? Você é motorista? O que você pode contar um pouquinho de você? Meu amigo, sou sim, sou da estrada. Eu ando aí, viajo aí para esse Brasilzão aí afora. E essa página foi criada na base de uma brincadeira. De uma brincadeira para que todos saibam a vida de um rodoviário na estrada. Que não é muito comentado, né? E eu inventei essa página para que as pessoas mandem fotos, comentem sobre tudo que acontece pela estrada fora aí. E graças a Deus ela está sendo bem vista aí pelo pessoal aí. Agradeço a todos. Atualmente você é motorista do rodoviário, é isso? Sim, sou interestadual. Interestadual. Quais as viagens que você costuma fazer? Para quais as regiões, Marcelo? Olha, rapaz, eu vou falar de todas que eu já fiz, Bahia, rodo tudo que você pensar, eu já rodei aqui nesse nosso Brasilzão, tá? Você pode falar a empresa que você trabalha? Ó, hoje eu tô na Costa Verde. Um abraço a todo o pessoal aí, os seus colegas da Costa Verde, né? Por que a profissão de motorista rodoviário, Marcelo? Como é que surgiu na sua vida? É coisa de família? Você queria ser motorista desde criança? Como é que você foi parar na rodoviária? Não. Meu pai se aposentou rodoviário e ele sempre falava, não vai ser motorista de ônibus, Marcelo, não vai ser, que é uma profissão bem pesada. E eu realmente não fui ser rodoviário, não. Eu fui militar, tá? Fiquei 6 anos como militar e com o governo Collor, fui dispensado pelo governo Collor. Aí daí eu queria trabalhar num serviço que eu conhecesse o mundo, conhecesse as pessoas, todo dia pessoas diferentes. Então isso aí me deixou, abriu outros olhares, entendeu? Aí eu acabei entrando no ramo de rodoviário. trabalhei várias empresas aqui dentro do Rio, tá? Já viajei bastante, agora eu tô aqui agora por aqui nessa área que eu tô agora. Então você acabou gostando, né, com essa vontade de conhecer outros lugares e realmente conheceu, né, lugares, né, vários destinos diferentes graças a essa profissão do rodoviário, né? É, tá na estrada sempre. Como é que é essa questão de ficar longe da família, né? Ficar longe de casa, isso também é um probleminha, né, Marcelo? É, muito, muito, muito, muito. Tanto é que hoje eu sou até divorciado por causa disso, entendeu? Meu Deus. Pô, é. E é difícil. Pra quem vive na estrada, é muito difícil. Não só em termos de família, que a gente deixa a família, não fica ausente, mas pelos perigos do dia a dia nas estradas aí, entendeu? Mas agora, é uma profissão bem satisfatória. Quem gosta, quem vive isso, sabe como que é gostoso, sabe como que é bom ser profissional e as pessoas olharem para você e falar, pô, esse é o meu motorista que está conduzindo o ônibus, isso é bonito, isso é gostoso. No Brasil se valoriza muito pouco, infelizmente, a profissão de motorista, seja rodoviário, turismo, até por isso que a Rádio Ônibus existe, para mostrar para as pessoas que embarcam em um ônibus, às vezes não tem noção que se passa nos bastidores, né? A importância do seu profissional motorista que conduz as pessoas ao encontro de outras, né? Um passeio, né? Eu fico imaginando a sua gratificação quando você para o ônibus na plataforma e os familiares vêm encontrar uns aos outros na hora do desembarque, né? Ou até na hora do embarque também. É algo muito legal. Mas que falta um pouco mais de valorização, né? Por parte da população também e principalmente por parte dos empresários. Você sente isso também, Marcelo? Muito, muito, muito. Todos nós sentimos isso, muito. Por isso que a minha página, nós rodoviários, mais dignidade, mais respeito a todos nós rodoviários, porque a gente é muito discriminado na pista. Sabemos que temos um profissional bem qualificado que roda pelo esse país aí maravilhoso, e também sabemos que existe alguns que, infelizmente, é um profissional, mas que deixa a desejar em algumas coisas, entendeu? Mas é por isso que essa página foi feita, para ser, vai ser criticado, mas ao mesmo tempo ele vai ser cobrado para fazer o certo, fazer com dignidade o seu trabalho, dar o respeito aos seus clientes que estão dentro do ônibus ali com você, e para você amanhã você ser bem recomendado pelos seus próprios passageiros que você conduziu numa viagem, num passeio, ou até dentro da vida do urbano. E não sei se tu reparou, essa semana teve um dos nossos colegas aí que curte nossa página, até passageiro, comentou sobre um motorista de urbano na área de Campo Grande, que os passageiros aplaudiram a ação do motorista rodoviário por ele ter ajudado o cadeirante a subir, descer com maior atenção a favor do cadeirante, que isso aí é muito importante para todos nós, entendeu? E isso aí que a gente, isso que a minha página foi feita para isso, para que a gente seja bem visto de um modo geral, tá? E que o ônibus hoje em dia nunca foi tirado tanta foto pelos bussólogos, um abraço aí os bussólogos que estiverem ouvindo, tá? E os demais que agora estão curtindo essa vida de nós rodoviários, entendeu? Muito bom. Agora, o que mais aflige, o que mais preocupa, o que mais deixa triste um profissional do volante como você e os seus colegas, que você percebe que eles comentam também na página Nós Rodoviários e entre vocês, o que mais chateia é baixo salário, baixas condições de alojamento, precárias condições muitas vezes. O que mais tá preocupando os rodoviários? O que mais eles têm comentado na sua página também? O que mais eles mandam mensagem para mim é baixos salários, porque a responsabilidade de uma vida não tem preço. E você sabe, com um motorista de ônibus urbano ou de turismo, certamente, se acontecer qualquer coisa com um desses passageiros, a responsabilidade cai toda em cima de um rodoviário, entendeu? E a responsabilidade é muito grande. É o que eu falo e bato na tecla sempre, né, na minha página, que todos os rodoviários têm uma responsabilidade imensa conduzindo um ônibus, para que ele trabalhe dentro do parâmetro normal de via, não exceder velocidade, não fazer ultrapassagem abusivas, sempre respeitando tudo e todos, entendeu? Que se envolve ele, que fica em volta dele. entendeu? Ô Marcelo, agora recentemente eu vi um vídeo circulando na página Nós Rodoviários, eu não sei quem publicou exatamente, de onde é, de rodoviários fazendo greve, né, parando, fechando a garagem, né? Isso aconteceu recentemente, o que você pode contar, quem foi que publicou isso, de qual empresa é, o que se está passando, né? O que a gente pode divulgar para a população ficar sabendo do, como é que está sendo tratado um profissional, um pai de família profissional do volante. O que aconteceu? A garagem foi fechada pelos motoristas, é isso? Aquela situação em si que aconteceu, sim, aconteceu na garagem da UT em BH, tá? Segundo informações que me passaram para mim via inbox, os rodoviários foram contratados para a alta temporada de Ano Novo até o Carnaval, e foram contratados com todos os benefícios, mas só que a empresa não falou para eles que eles iam ser contratados só por algum tempo, temporariamente. E isso revoltou todos eles, que eles foram todos demitidos, tudo de uma vez só. Meu. E isso revoltou eles. E todos eles são pais de família, todos eles, às vezes, até saiu de uma outra empresa, por ter visto o nome de uma empresa grande, que é bem, tem um status bonito na estrada, que todos gostariam de trabalhar, abriu vaga, a maioria saiu de uma empresa e foi para ela. Aí chega lá, agora fizeram isso que fizeram com eles, poxa, sujaram a carteira deles, entendeu? E isso deixa qualquer pessoa indignada. Daí é revoltante. E isso já está acontecendo no nosso país há muito tempo. As empresas contratam, não avisam que é para temporário, a pessoa se organiza toda a sua vida, contando com aquele, salário, com aquele benefício, com aquele emprego, e de repente acaba a temporada como um carnaval, e aí simplesmente manda embora todo mundo. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Isso aí, é o que aconteceu. E tem acontecido isso em várias outras empresas também? Várias outras empresas no nosso país, tá, aconteceu isso também. Mas graças aí a um dos nossos colegas aí, que curte nossa página, que mandou esse vídeo para nós, e a gente divulgou isso aí, para que o país veja o que está acontecendo, o Ministério Público, o Sindicato dos Rodoviários, porque isso, poxa, infelizmente é botar um pai de família lá embaixo. Como que ele vai chegar em casa e falar assim, ó, acabei de ser demitido, entrei ontem na empresa e fui mandado embora hoje? Isso é triste demais, isso é triste demais para todos nós. Muito triste mesmo. Marcelo Rodrigues, né? Da página Nós Rodoviários. Pra gente encerrar aqui o bate-papo muito importante, quem quiser acessar a página, quer rodoviário, quem quer comentar, espaço aberto para todo mundo no Facebook procurar Nós Rodoviários. Para encerrar, o que você acha de uma rádio que fala de ônibus, que dá atenção ao profissional do volante, aquele que limpa o ônibus, o mecânico, o empresário também, todos ligados, né, que são apaixonados, são transportados, né, por ônibus nesse Brasil. O que você acha da Rádio Ônibus? Acho maravilhoso esse papel que vocês estão fazendo. Eu não conhecia, tá? Vim conhecer depois também que eu abri essa página aí, que começou a aparecer bastante coisa sobre rodoviários. Como eu falei no início, eu abri essa página como uma brincadeira, e hoje ela já está rodando o país todo, e para tu ter ideia, eu tenho pessoas do outro lado do mundo que mandam fotos, que também falam comigo, tá? Que no país deles é assim, é o acolá. E, pô, tá muito bom o ponto de vista do nosso aqui, tá? Isso vai falando de empresários. Os empresários, às vezes, a gente para, pensa também, porque eles estão do lado dele, eles não querem perder também, tá legal? Mas a gente tem que ter uma cautela, porque a gente lidar com o maquinário dos outros, o material bélico, né, vamos dizer assim, trabalhar é difícil. E a gente tem que ter só um valorzinho melhor pelos empresários. Eles olham a gente com outros olhos, entendeu? Igual tem muitas empresas aqui no Rio de Janeiro, boas, boas. Temos empresas maravilhosas aqui no Rio de Janeiro, que é até difícil de entrar para trabalhar nela. Você não consegue chegar lá. Mas, graças a Deus, então, a gente vai começar a abrir os olhos dos colegas rodoviários, e que também com os empresários também, eu vejo nós rodoviários com outros olhares. Maravilha. Marcelo Rodrigues, quero contar com você, a Rádio Ônibus conta com você na divulgação da nossa programação, a primeira Rádio Ônibus do Brasil, do mundo, levando informação e abrindo espaço para o motorista falar, né? A voz do motorista também, além do Nós Rodoviários, que a gente divulga aqui, a Rádio Ônibus, espaço aberto para vocês, e conto com a sua divulgação. É, para você divulgar entre os colegas, entre os profissionais do volante, que trabalham na área também do transporte, falar da importância da primeira rádio ônibus do Brasil do mundo. Obrigado por ter participado conosco aqui, Marcelo Rodrigues, e espaço aberto quando quiser e quando tiver reivindicações, fatos legais para contar, coisas boas e coisas ruins. Espaço aberto para você aqui na Rádio Ônibus. Eu agradeço a Rádio Ônibus aí por ter dado essa oportunidade. Espero visitá-lo aí, o programa de vocês, pessoalmente ao vivo, tá? E a todos os ouvintes que estiver nesse momento ouvindo, um abraço a todos aí que estão na estrada, tá bom? E fiquem com Deus aí, até a próxima entrevista. Você viaja hoje, Marcelo? Tá de folga? Hoje eu tô de folga, tô vindo de uma reunião ainda agora também. Então, bom descanso para você, bom trabalho assim que voltar, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um grande abraço. Um abraço. Esse foi o Marcelo Rodrigues, nós rodoviários. É, conversei com ele agora há pouco por telefone, você acompanhou essa entrevista, bate-papo agora, falando da realidade da vida dos motoristas rodoviários, né? No Brasil nós temos vários programas de televisão que falam do caminhoneiro, e a gente sabe da importância do caminhoneiro, realmente, né? Tanto é que nós temos espaço do caminhão, já já você vai ouvir o Minuto do Caminhão, então a gente valoriza também o caminhoneiro, né? Claro, né? Muitos motoristas tiveram oportunidade primeiramente no caminhão. Né? Muitos tiveram a oportunidade primeiramente no caminhão. E tem empresários que utilizam das duas modalidades, né? Ainda trabalham com caminhão e também com ônibus, né? Agora, a Rádio Ônibus, ela vem para dar esse espaço para valorizando esse profissional do volante de transporte a pessoas, né? Que nem sempre é lembrado, nem sempre. Você às vezes lembra do motorista ou lembra do ônibus na hora que precisa dele, né? Na hora que está em greve, na hora que ele não chega na rodoviária, né? Quando você embarca no ônibus, nem sempre você tem noção do que se passa nos bastidores, né? Então é importante valorizar. Esse é o espaço da Rádio Ônibus, não só para os motoristas brasileiros, mas de todo o mundo. E parabéns à equipe aí, do Marcelo. Nós, rodoviários, estão ligados também aqui com a gente. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? João Alves Neto, da AMD Encarroçadora, falou da importância da Rádio Ônibus. João Alves Neto, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu diria para você que é uma grande sacada, porque você falar de ônibus hoje, quer seja para o empresário, que é um segmento com muitos e muitos interessados como operadores, mas principalmente você fala, imaginou para quantos milhões de usuários do sistema? Exatamente. Nós estamos falando só em São Paulo, são mais de 10 milhões de passageiros dia, só na capital de São Paulo. Então você imagina se a gente extrapolar isso, não precisa ir longe, só para a grande São Paulo. Então você está falando para um público cativo e enorme. Agora tem música com ele. Ele é miniaturista, tem várias miniaturas de caminhões, de ônibus. Estou falando do Ezaquiel Castilho, que também é cantor. Está em várias televisões aí e está viajando bastante para as Minas Gerais para fazer show, né? E o que ele canta é uma música de Maracaí. Minas Gerais é mil. Minas Gerais, de um povo forte, a linda mulher mineira. Minas Gerais, da minha sorte, é a mais brilhante estrela que está no azul da bandeira desse meu Brasil. Quem conhece o chão mineiro e suas belezas jamais esquece da natureza e da cultura de lá. São coisas que fazem a vida valer a pena, ver as bonitas tardes morenas e o pôr do sol lá de BH. Eu falo de boca cheia, não nego a raça por nada. Eu adoro de paixão esse meu estado demais. É como se minhas veias se transformassem em estradas e o meu coração no mapa da minha Minas Gerais. Minas Gerais, de um povo forte, a linda mulher mineira, de uma senha é nota mil. Minas Gerais, é a mais brilhante estrela que está no azul da bandeira desse meu Brasil. águas mais. O amor é como se fosse um rio de águas correntes que vai brotando em cada nascente, banhando Minas Gerais. Eu falo de boca cheia, não nego a raça por nada. Eu adoro de paixão esse meu estado demais. É como se minhas veias se transformassem em estradas e o meu coração no mapa da minha Minas Gerais. Ei, Minas Gerais, hein? Minas Gerais é bom demais, não é? E nós temos vários amigos e amigas em Minas Gerais também, acompanhando a Rádio Ônibus. Nesse domingo, amanhã, quem não quiser esperar, mas amanhã na Web Rádio Missão Jovem, o JP estará apresentando o programa Amor à Terra. E ele vai falar o nome de algumas cidades com nomes estranhos. Algumas delas nós já passamos aqui na Rádio Ônibus algumas vezes com o Minuto do Caminhão. Muito legal. Engraçada também. E, inclusive, o nome mais engraçado é uma cidade mineira. Eu não vou falar aqui para não estragar a surpresa. É, mas é bem curioso, é um nome muito curioso, é diferente, nem sabia que existia esse nome. Amanhã tem web, na Web Rádio São Jovem, às 8h30 da noite, o JP e o Paulo César. Mas quem ouve aqui na Rádio Ônibus e quiser ouvir isso de domingo, também tem a partir do meio-dia. Deixa eu colocar mais uma vez aqui a Andrea, lá de Caruaru. Ela fez uma homenagem aqui, uma mensagem para o esposo. Esses dias ele fez para ela e ela fez para ele hoje. Vou colocar novamente no ar. Na sequência tem a música dela e depois tem a Márcia Pontes, ao invés do Rodolfo, como você ouviu agora há pouco. O Rodolfo já foi, já falou aqui na Rádio Ônibus hoje. Agora é a Márcia respondendo ao assunto sobre se pode um motorista ser transportado dormindo no compartimento que fica do lado do bagageiro do ônibus. Isso pode ou não pode? A Márcia responderá daqui a pouco. Vamos ouvir a Andrea mais uma vez, direto de Caruaru. Boa tarde, Henrique. Eu sou a Andrea, a esposa do Silvio José, de Caruaru. Ontem ele ofereceu uma música para mim, eu ouvi, e uma declaração, né? E então eu quero falar para ele também, corresponder à declaração dele, que eu amo muito ele. E outra, a gente se conhecemos em uma viagem. E estamos juntos até hoje. 3 anos. E muito feliz. Oi, Henrique. Eu também quero oferecer uma música de Zezé de Camargo e Luciano. Como anjo. E para mim, ele apareceu como um anjo na minha vida, né? Então, vamos lá, Andrea. Para você, para o Silvio José, para todo o pessoal de Caruaru, conto com vocês, hein? A família aí, ó, aumentando a família da Rádio Ônibus também, agora vocês fazem parte da nossa família da Rádio Ônibus, para divulgarem entre todos os amigos aí. Não precisa ser só profissionais do setor de transporte, não. Todo mundo, vizinho, a vizinha, a amiga, a esposa de motoristas também, claro. Todo mundo ouvia a Rádio Ônibus em Caruaru. Audiência crescendo aí também. Obrigado, Silvio José, Andrea. Aumenta o volume e vão curtir a música de vocês. Como um anjo, você apareceu na minha vida. Como um anjo, repleto de ternura e de paixão. Você desabrochando no meu coração, linda menina, com olhar inocente, malícia, desejo e tentação, que me cobre de amor e carícias, vencendo a solidão. Só você pra me fazer feliz.

e a vida dos demais em risco também. Ela continua aqui, já está dando para entender, isso está bem claro, né, meus amigos? Mas tem mais uma observação da Márcia. Você está ouvindo a Rádio Ônibus com a Márcia Ponto, especialista em trânsito. Eu gostaria de complementar também esse respeito, que se um ônibus desse for parado na fiscalização e for constatado que o motorista está dormindo no bagageiro, descansando no bagageiro do ônibus, isso terá consequências graves para a empresa, que será autuada, sofrerá outros tipos de consequências e consequências também para os profissionais. Segurança no trânsito é coisa séria, nós temos que ter condutas preventivas no trânsito o tempo inteiro. Se a pessoa não coloca a própria vida em primeiro lugar, a salvaguarda da vida em primeiro lugar, ela não vai colocar dos seus passageiros também. Exija lá que os passageiros coloquem o cinto, preze por todos os critérios de segurança e comece por você, que é o profissional que vai conduzir essas vidas do local de origem até o local de destino. Márcia Pontes, restou dúvida? Acredito que não. Foi muito claro, hein? Muito obrigado, Márcia, gentilmente contribuindo imensamente aqui para o conteúdo da Rádio Ônibus. Mais uma dúvida que foi respondida e eu conto com você agora para participar e responder, né? Se ficou claro, eu acho que ficou muito mais que claro. Se você tem alguma dúvida e queira fazer também, participe com a gente. Pode ser através do aplicativo, mandando a sua pergunta, ou através do WhatsApp também, 16 99182-1468. Vamos agora com outra informação importante no Brasil aqui. O Supremo decide se remédios de alto custo devem ser fornecidos pelo SUS. É outra questão problemática, né? Complicadíssima, em que tem pessoas que dependem né? desse não tem condições, então depende diretamente do SUS, e ainda mais remédios que custam mais de 100 mil reais, né? Coisas impossíveis de qualquer pessoa, né? de baixa renda, do nosso, né? nosso convívio conseguir. E tem muita gente nessa situação que depende do SUS. Como é que fica essa questão? O Supremo vai decidir, né, se o SUS vai continuar custeando isso ou não, né? Vamos às informações. O filho da jornalista Amália Maranhão é portador de uma doença rara, a ataxia de Frantz-Hirsch. A enfermidade se manifestou há cerca de 4 anos e Antônio depende do medicamento interferon gama para amenizar os sintomas da doença. O remédio não tem registro no Brasil e, quando importado, chega a custar por mês $3 mil, cerca de R$10 mil. Amália Maranhão explica que o interferon já é liberado há muito tempo nos Estados Unidos e Europa e critica a demora e a burocracia para se fazer o registro no Brasil. Ela comenta também sobre as dificuldades em adquirir o medicamento e reclama da falta de políticas públicas voltadas para os pacientes portadores de doenças raras. Existe uma parcela da população totalmente invisível, desassistida pelo poder público, mas os obstáculos gigantescos da burocracia brasileira para conseguir um direito mínimo, básico, que é o direito à vida, o direito de comprar um remédio para salvar a vida. Esse direito a gente não tem. Não é só a questão de não ter dinheiro para comprar, é não ter o direito de comprar também. O Supremo Tribunal Federal decide nesta quarta-feira quem deve pagar a conta dos medicamentos de alto custo usados por pacientes portadores de doenças graves e raras. Os ministros vão decidir se é obrigação do poder público fornecer os remédios de alto custo que não estão na lista do SUS e também se o governo deve garantir a pacientes medicamentos que não têm registro na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Assistência à Mucoviscidose, Sérgio Sampaio, diz que esses medicamentos são essenciais para a qualidade de vida do paciente. Todas poderão ser tratadas das suas doenças, muitas delas completamente reintegradas à sociedade, desenvolvendo suas atividades diárias, laborativas, profissionais, enfim, serão reintegrados. Outros terão a possibilidade de se manter vivos. vivos, que é o principal, que esse é o grande mote da nossa luta. Lutar pela vida. Na última sessão, o relator ministro Marco Aurélio foi o único a votar. Ele defendeu o direito dos pacientes receberem remédios de alto custo, ressaltando que os medicamentos precisam ter registro na Anvisa para maior segurança. Cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil foram diagnosticadas com doenças raras. De Brasília, Cariane Costa. Obrigado, Cariane Costa. Vamos para mais WhatsApp, 16991821468. Agora é a vez dele. Primeiro foi a vez dela, agora é a vez dele. Vamos ouvir. Boa tarde, Henrique. Mandando um abraço aí também para o nosso amigo da JE Artes e meu amigo Emerson, da Expresso Guanabara. Abraço a todos aí e a todos os ouvintes. Alô, pessoal da Expresso Guanabara, o Emerson ligados com a gente e junto com o Silvio José, que está divulgando a rádio sem parar. Vamos agora para a Hortolândia. Ele é o Lula Bus. Onde será que o Lula está, hein? Boa tarde, Henrique. Boa tarde, galera. Lula Bus, Hortolândia, São Paulo. Oi, Henrique, finalizando aqui meu horário de almoço. Estou do lado de um N10, prefixo 13047. Ouçam a sinfonia. Motor bala, prontinho para seguir viagem. Esse aqui eu creio que vai fazer Campinas, Jundiaí, trecho de 50 km no máximo. Prontinho para levar a galera ao seu destino. Aproveitando aí, um abraço para minha esposa, um beijo, a Regiane, a Regibus, que está de folga hoje. E para toda a galera aí da família Rádio Ônibus, Carlos Rabelo, Vanley, Félix, para toda a galera aí, o pessoal da Argentina, Paraguai, Uruguai, todo mundo em geral, beleza? Finalizando aí o horário de almoço, Lula Bus se despede, fiquem com Deus, até mais. Até mais, Lula. Que gostoso ouvir esse ronco, né, gente? É muito legal, né? Muito legal mesmo. A sinfonia, como disse aí o Lula Bus. Valeu, Lula, obrigado. Lá na Argentina, o Eduardo Perruchud, agora há pouco estava lanchando com o parceiro Pablo Barracini, ou Barracini, que fala. Esperamos a troca de pneus. Ah, estavam trocando o pneu do ônibus e estavam fazendo um lanche. Até mostrou o lanche aqui. E também ouvi na rádio ônibus, olha que legal. Hein? Alô, Pablo. Alô, a equipe da Zenit Transportes. É, a empresa teve que parar lá para trocar o pneu, né? O ônibus parou para trocar o pneu, a empresa não, o ônibus parou, eles pararam, estão tomando lanche e ouvindo a rádio ônibus. Agora deve ter trocado o pneu, já deve estar rodando, né, Eduardo, nesse horário que eu estou falando. Ela deve estar rodando. É, trocou o pneu lá na Argentina, junto com o Pablo fazendo lanche e ouvindo a rádio ônibus. Tem mais participações aqui? É de hoje? Félix Júnior, não é? Félix Júnior, solta o Félix Júnior direto de Copacabana. Alô, Rio de Janeiro. Alô, Félix Júnior, grande divulgador da Rádio Ônibus. Alô, ouvinte da Rádio Ônibus, alô, meu amigo Henrique, tudo bom? Eu sou o Félix Júnior do Rio de Janeiro. Hoje eu estou passando para parabenizar o nosso amigo Jurandir, que faz a melhor imitação do Brasil, do Datena. Eu quero desejar a ele meus parabéns, que Deus lhe dê muita saúde, felicidade e muito amor no coração. E que Deus ilumine sempre. Você, Jurandir. Valeu, meu camarada. Eu deixar um abraço aí pra todos aí, todos os ouvintes que estão sempre ligados. E pra você, meu amigo, um especial pra você. Que, como fala sempre o nosso amigo Perro Schultz, é o chofer da Rádio Ônibus. Quem for seguir viagem, use o cinto de segurança. E, galera, tá rolando uma promoção aí, mês das crianças. Participem. Falou? Entre no Facebook aí do nosso amigo Henrique, ou vê no meu um pouco que eu publiquei aí e veja como participar. A Roma Brinquedo oferece uma boneca e um ônibus bem bacana para seu filho, seu neto e seu sobrinho ou até um vizinho. Um abraço para todos e fiquem com Deus. Valeu, Félix. É bem lembrado aí sobre a promoção, hein? Atenção. Atenção, essa semana nós faremos o sorteio do livro e da camiseta. Quem está inscrito, beleza, continue inscrito, vai participar de todos os sorteios. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, faça isso, hein? Se inscreva. Mês das Crianças, as crianças podem ganhar aqui, através do pai, da mãe, do tio, da tia, presentes bem legais. Valendo boneca e valendo o ônibus da Roma Bus. Uma parceria com a Roma Bus, oferecendo brinquedos muito legais para você que ouve a Rádio Ônibus. Né? O pai, a mãe, o tio, a tia pode presentear o seu filho ou a filha com os presentes que a Rádio Ônibus está oferecendo da Roma Brinquedos. Para participar do sorteio é o seguinte, se inscreva no canal do YouTube. Segundo passo, instala o aplicativo Rádio Ônibus no Google Play, na aba Recados, manda mensagem dizendo eu quero ganhar o presente de Dia das Crianças. E o terceiro passo é compartilhar as nossas publicações no Facebook. No final de outubro tem sorteio. Vai fazer parte quem fizer essas três tarefas, três itens. Né? Você pensa que é moleza? Não pode ser moleza, né? Mas é fácil demais. Não é moleza, mas é fácil. É só se inscrever no canal, instalar o aplicativo e depois compartilhar as nossas publicações. O Adriano Roseno, designer de frota, está compartilhando aqui a foto que eu estava procurando e não consegui encontrar. Trata-se desse compartimento. Gente, o cenário é deprimente. A foto aqui é uma coisa que não dá para aceitar que isso seja legal. Vamos voltar a falar com a Márcia, porque é um assunto interessante. O compartimento onde o motorista dorme, e a Márcia foi muito clara a dizer que isso não é permitido, não pode. O Adriano, o detalhe é o seguinte, é a forma que a empresa está utilizando. Esse compartimento, com toda certeza, pode ser utilizado com o veículo parado, como disse a Márcia agora há pouco. Ele parado, estacionado, não com ele em movimento, rodando. E é o que muitas empresas estão fazendo. Se eu estiver errado, por favor, ajuda aí. Ajuda a corrigir. Se a NTT tem outra regulamentação, outra norma que seja contrária, né, às autoridades de trânsito, né, que são superiores, eu gostaria de saber, mas acredito que não. Acredito que não pode mesmo. O que é permitido, como ela contou para nós agora há pouco, é o ônibus está parado. Aí sim esse compartimento justifica, porque ele vem de fábrica. A própria Marco Polo faz, a Comil faz, quem mais? A Mascarello também faz, que eu vi um ônibus de fretamento da Mascarello com esse compartimento. Se eu não me engano, foi esse ônibus que eu vi da Mascarello lá no Rio Grande do Sul, se eu não estou enganado. Foi esse mesmo. Então, esse compartimento justifica positivamente se o veículo estiver parado. Em movimento, não pode, de forma alguma, porque ele fica no mesmo nível do compartimento de bagagem. Não é? Vamos voltar a falar com a Márcia, assim que ela puder nos atender novamente. Eu não sei se ela já viu essas imagens, mas eu vou mostrar para a Márcia as imagens que a gente já conhece, que eu já conhecia também, só que eu não estava achando aqui. Muito obrigado, Adriano Rosendo, direto de Catanduva. Com ele parado, justifica, mas com ele rodando, não pode. Não é, Márcia? Não pode. Você já passou por essa situação de ter que viajar nesses compartimentos? É, dá um problemão. Isso se a polícia parar aí nas abordagens sérias. Não é? Não pode. Empresa séria não pode praticar isso. Se tem um acidente, meu Deus do céu, né? Não tem segurança nenhuma quem viaja ali. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. 16 99182-1468 é o WhatsApp para você mandar o seu alô, o seu recado aqui para quem você quiser. Tem alguns recados que estão chegando aqui, mas algumas pessoas até mandam foto de ônibus aqui. Grupo, gente, me colocaram num grupo esses dias, não dá para eu atender grupo, infelizmente. Não tem como, né? Um alô para o pessoal de Americana que está ouvindo a Rádio Ônibus aqui. Alô, pessoal de Americana acompanhando, né? É, o nosso amigo lá, o Cissão, mandou algumas músicas. Eu ainda não tive a oportunidade de ouvir, viu, Cissão, a música, né? Você disse que é do seu primo? Vamos tentar ouvir aqui. Eu coloco daqui a pouquinho aqui na programação. Antes tem Adamo Bazzani, né? Informação aqui sobre ônibus, com muita credibilidade, direto aqui do site O Diário do Transporte. Agora é O Diário do Transporte. O Adamo Bazzani, gentilmente, sempre com a gente aqui, trazendo as principais notícias, as informações do mundo do ônibus. Vamos entrar em contato com ele e saber muito mais o que anda acontecendo nesse cenário com Adamo Bazzani. Henrique, de volta aqui na Rádio Ônibus, a maior parte dos brasileiros aceitaria a redução dos espaços destinados aos veículos particulares para ciclovias, corredores de ônibus e calçadas. Um meio de transporte que seria escolhido pela população se houvesse uma infraestrutura mais adequada nas cidades é o ônibus. É o que revela a pesquisa sobre mobilidade urbana encomendada pelo Greenpeace ao Instituto Datafolha. Foram ouvidos 2.098 entrevistados com 16 anos ou mais em 132 municípios de todas as regiões do país neste mês de setembro. Segundo os dados, 74% dos entrevistados apoiam a redução de espaços dos carros, desde que sejam implantados corredores de ônibus, aumentadas as calçadas e criadas as ciclovias adequadas. O ônibus é o meio de transporte que mais atrairia pessoas em deslocamentos por superfície se houvesse uma estrutura melhor. O ônibus é a escolha de 42% dos entrevistados, seguido por carro com 23% e bicicleta com 21%. Quer mais detalhes? Acesse lá no www.diariodotransporte.com.br. Com você, Henrique. Obrigado, Adamo Bazzani, direto do Diário do Transporte. .com.br. Você está ouvindo a melhor programação através da internet, a Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Depois do intervalo tem música. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Eu compartilhei a foto aqui que o Adriano Rosendo me mostrou, para você ver o compartimento que eu estou falando e o assunto que a gente está abordando hoje aqui, atendendo ao pedido do ouvinte. O Fabrício, lá de Assis Chateaubriand, perguntou a Márcia Pontes se é permitido o motorista viajar num compartimento que fica ao lado do bagageiro. Eu entendi na resposta, e todos nós entendemos, que esse compartimento é permitido a utilização se o veículo estiver parado e não em movimento, segundo as normas, as leis de trânsito, não é? A autoridade maior de trânsito do nosso país. Se você tem alguma dúvida, participe, mande sua mensagem através do WhatsApp. Para quem não ouviu a resposta com a Márcia, poderá ouvir na reprise de hoje, às 15, às 20 ou às 23 horas. Participe! E aí, hein? Você já viajou em um compartimento deste? Quando eu te peço para tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite, sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Amanhã tem o sorteio do livro Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter, do Jairo de Oliveira. Para quem quiser adquirir esse livro, William, tudo sobre ônibus no Facebook, já tem esse livro à pronta entrega. Procure o William no Facebook e adquira o livro. Você pode ganhar esse livro amanhã no sorteio. Amanhã não, sexta-feira, que vai acontecer, hoje é quarta, sexta-feira, aqui na Rádio Ônibus, o livro ou a camiseta você pode ganhar, não é? Como é que faz para participar dos sorteios desse livro e da camiseta? Se inscreva no nosso canal do YouTube. Qual é a sua opinião a respeito do motorista viajar no compartimento que fica ao lado do bagageiro? Por lei, isso não é permitido. O que vem de fábrica é um descanso, mas para o motorista poder descansar com o veículo parado. Isso, de maneira costumeira, acontece nas rodovias brasileiras e ninguém fica sabendo. Só que aqui na Rádio Ônibus, atendendo a pedidos dos ouvintes, a gente comenta o assunto. Eu nunca ouvi esse assunto na televisão. Nunca. É a primeira vez que está sendo discutido em emissora de comunicação. Através da internet, a Rádio Ônibus, de maneira pioneira, mais uma vez falando desse assunto, de assuntos interessantes. Agora o assunto, esse compartimento onde o motorista viaja descansando. Isso vem de fábrica. Deveria ser usado para o ônibus parado, mas está sendo utilizado para o segundo motorista com o ônibus em movimento. É uma celinha, gente. É uma cela. A foto está aí para todo mundo ver. É uma cela. É impossível alguém viajar confortavelmente e seguro nessas condições aí. Com certeza isso não é permitido por lei. César Urniani faz um convite especial para você. Alô, César. Olá, pessoal. Sou César Urniani e quero aproveitar esse espaço aqui cedido pelo Henrique Estrada na Rádio Ônibus para fazer um convite especial a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Um treinamento que vai acontecer no dia 18 de outubro, das 8h30 ao meio-dia e 30, que é do melhor motorista do Brasil. Um treinamento que pretende passar uma série de dicas bem importantes para você dirigir o seu carro ou o seu ônibus, micro-ônibus, van, com o máximo de segurança e principalmente qualidade. Conto com você, o melhor motorista do Brasil, só aqui na Rádio Ônibus. Aqui na Rádio Ônibus, esse convite bem legal que o César está fazendo para você participar. Tem mais WhatsApp, vamos para a Argentina. Eduardo Perrucholdi. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Sí, já trocaram pneu no ônibus. E agora deixamos no garagem e nós a descansar até amanhã. Quinta-feira, que salimos de viagem para Córdoba. Com minha parceiro Pablo Barrachini. Um forte abraço, amigo. Que sigam todos bem. Tchau, tchau, Eduardo. Ô, Eduardo, obrigado. Bom descanso para você e para o Pablo. Então, já deixaram o veículo na garagem, agora vão descansar. Quinta-feira estão na rodagem novamente. Bom descanso para vocês aí. Curtindo sempre a Rádio Ônibus aqui, divulgando. Gilmar Dias Góes está ligado com a gente também, acompanhando, divulgando a programação. Alô, Jair, do Direção Retrô. Já foi ao ar aquela matéria com os miniaturistas? Cada ônibus que você pensa que é de verdade não é. Vai estar no Direção Retrô. Depois compartilha o link aí para todo mundo ver, viu, o Jair Bueno? Alô, Daniel, o cameraman do Jair. Cara 10, entende muito de vídeo, hein? Parabéns pelo trabalho, viu, Daniel? Sempre ligado a ouvir na Rádio Ônibus, que eu sei. E fazendo o trabalho lá com Direção Retrô, junto com o Jair Bueno. E eles filmaram recentemente e receberam a visita de miniaturistas. Bem legais as miniaturas, hein? Quem mais está ligado com a gente? O Vitor Otávio do Carmo. O alô para o Adalberto Matera, da empresa da Turismo Santa Rita, aqui de São Paulo. Quem mais? Mari Indiana, tem mais mulher ligada com a gente, hein? O alô, Josivaldo Oliveira, acompanhando a gente também. Alô, Carlos Abelo, cadê a opinião do Carlos Abelo a respeito desse compartimento, hein, Carlos Abelo? O instrutor e motorista dos artistas. Ô, Carlos, você já teve que viajar num compartimento desse? Ou já viajou dirigindo o ônibus em que um colega estava dormindo enquanto o ônibus rodava em um compartimento como esse, que fica do lado do bagageiro? Você já viu essa situação, Carlos Abelo? Quando puder, manda mensagem para nós aqui, participe também. Pai, foi um monstro quem levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente, é crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes, Governo Federal. Alô para o Reinaldo de Alagoas, ligado com a gente. Alô, Reinaldo, que gosta demais do Alceu Valença, não é? Sempre ligadinho com a gente aqui, o pessoal de Alagoas. O alô também para o amigo miniaturista, o Edilson, de Aracaju, que faz a miniatura da Rádio Ônibus em MDF, com plotagem, coisa lindíssima, acabamento rico, rico, rico em detalhes. A miniatura da Rádio Ônibus, que está sendo vendida por R$160,00 com frete incluso, na escala 1x50. Alô, Edilson, de Aracaju, sempre com a gente. Outro miniaturista conosco também é o Ronaldo, do interior paulista, que faz a miniatura, ele transforma o que era um brinquedo, passa a ser uma miniatura de colecionador, com pintura automotiva, coisa riquíssima em detalhes também. Qualquer que seja a empresa que você queira, ele faz, né? No modelo Irizar, da Roma Brinquedos, muito legal. E ele transforma o que era brinquedo em miniatura de colecionador. O Ronaldo, né? Tô falando do Ronaldo, que faz miniaturas bem legais e faz da Rádio Ônibus também. Miniatura, você pode adquirir com a gente, custa R$150, mais o frete, a miniatura do Ronaldo ou a miniatura do Edilson, que é na escala de 1x50, custa R$160, com o frete incluso. Adquira a miniatura com a Rádio Ônibus aqui no inbox, atendimento pelo inbox aqui, né? Faça a sua aquisição das miniaturas também. E eu não vejo a hora de ver a miniatura que eu ganhei do Eduardo Perruchold. Quero ver pessoalmente, conhecer o Eduardo, fazer entrevista com ele, né, com o pessoal da empresa lá também, se Deus quiser, der tudo certo, em nossa possível visita à Argentina, a Zenit Transporte. Vou conhecer o Eduardo Perruchold, não vejo a hora de ver a miniatura e também conhecer o Eduardo Perruchold pessoalmente, grande parceiro nosso, direto da Argentina. O Trucão, do mundo do caminhão, falou da importância da Rádio Ônibus. Ô, Trucão, o que você acha da Rádio Ônibus? É muito importante. Por quê que eu acho importante? Acho importante, primeiro, porque quase ninguém fala sobre esse pessoal, esse profissional, que é o motorista, o cobrador, enfim, aquele pessoal que está dentro do ônibus. Tanto o urbano como o fretado, enfim, as pessoas do rodoviário. Então é importante que tenha alguém que fale o dia a dia deles, porque mostra também a importância deles. Isso é fundamental. O mundo é feito de transporte, é feito de transporte. Mas transportar o quê? É carga e passageiro. Então, tá de parabéns a vocês. Obrigado. Eu quero parabenizar o seu trabalho, Henrique, o trabalho do Caio também, o pessoal da VVR, e nós que somos admiradores, porque nós sabemos que com todas as dificuldades, com todos os nossos esforços, nós ainda temos que mostrar que nós somos um canal e um veículo de comunicação, ou seja, pela televisão, pela mídia impressa, que é o nosso caso da Embus, ou seja, também pela internet, mostrar que nós temos as respostas, nós temos às vezes até soluções, e que o ônibus faz parte do projeto de uma vida social. É inadmissível nós vivermos hoje na atualidade sem ter a necessidade de ter um ônibus. O ônibus faz parte do nosso convívio. O Sissão, tá ligado na Rádio Ônibus aqui, tá pedindo música. Vamos ver o Sissão? Sissão de Americana. Alô, Sissão. Cadê ele? Põe de novo aí que não tá saindo o áudio do Sissão. Sissão é de Americana, motorista de ônibus. Alô, Americana, pessoal de Americana, interior paulista, conectado com a gente também. Boa noite. Ele mandou de noite a mensagem. Queria ouvir uma rádio de vocês aí. Bota aquela Hélio Safadão pra nós aí, pra me ouvir. Deve ser o Wesley, né? Wesley Safadão. Olha o que tá pedindo o nosso amigo motorista aqui, hein? Vamos lá então, né? Você que manda aqui na programação. É, Wesley Safadão atendendo a pedidos aqui. Vamos lá então de música. Vamos achar um áudio legal do YouTube aí. Pode ser essa aí? Tá bom? É essa música, Sissão? É a pedido do Sissão, hein? Você não merece 1% do amor que eu te dei. O que toca essas músicas em Santo Amaro não é brincadeira, né, JP? Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gelo, tomando-se curtindo na balada, só dando virote. Você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gelo, tomando-se curtindo na balada, só dando virote. Você de bobeira sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. Acertei de novo, R10. É pras cabeças, é pra continuar. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Não mereço. Jogou nossa história num poço sem fundo. É DNA de vídeo. Sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título. ciclo de pior. Vamos curtir! Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando siroque, curtindo na balada, só dando virote. Você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando siroque, curtindo na balada, só dando virote. Você de bobeira, sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. É, música aqui diferente, né? Não costumo tocar, não. Mas a gente atendeu o pedido aqui do Sissão, né? O Sissão de Americana está ligado na Rádio ônibus também. Está quase encerrando o nosso programa. E se você quer dar a sua opinião sobre o compartimento que vem de fábrica, onde tem o descanso do motorista em forma de cama, que fica do lado do bagageiro do ônibus, participe e deixe a sua opinião também sobre esse assunto. A Márcia respondeu e disse que isso não pode, é proibido. E qual a sua opinião? Né? O que, que você acha disso? Participa com a gente aqui, deixe seu comentário também através do WhatsApp, 16 99182 1468. Mas vem de fábrica, é para ser utilizado com o veículo parado, não rodando. O detalhe é que tem empresas utilizando com o veículo em movimento. Né? Se você tem outra informação contrária ao que a gente está dizendo, conta também, 16 99182 1468. Mesmo durante as reprises, pode participar. Pode acontecer de eu não atender você, não colocar no ar sua mensagem na hora, porque na reprise não tem como, vou colocar no próximo programa. Lembrando que o mês das crianças está chegando e a Rádio Ônibus tem oportunidades muito legais para as crianças, agora atendendo os meninos e as meninas. Fica ligadinho em toda a nossa programação e participe. Primeiro, inscreva-se no canal da Rádio Ônibus no YouTube. Depois, instale o aplicativo Rádio Ônibus na aba Recados, mande a mensagem dizendo eu quero ganhar o presente de Dia das Crianças. E o terceiro passo é compartilhar as nossas publicações no Facebook sobre a promoção. Aí a gente vai ficar sabendo que você quer participar do sorteio que vai acontecer no final de outubro. Valendo uma linda boneca, oferecimento Roma Brinquedos e um lindo ônibus Roma Brinquedos. Faremos mais de um sorteio e você terá várias chances de ganhar. Participe, fala pro filho, pra filha ficar ligado, você pai, mãe, tio, tia, participe oferecendo, né, quem sabe esse presente para a criança que tá pertinho de você. Mês das Crianças da Rádio Ônibus é com a Roma Brinquedos. E sexta-feira tem sorteio do livro e da camiseta. O livro oferecimento de William Todo Sobre Ônibus e a camiseta oferecimento de Mundo Trunk. O intervalo é rápido, na sequência, antes da gente encerrar, tem Eduardo Mancás e tem também Minuto do Caminhão. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Quatro horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. O Minuto do Caminhão de hoje vai falar sobre futuro. É o Minuto Futuro aqui na nossa programação, o controle total da manutenção. Não perca que o assunto é bem legal, bem importante também para quem está na rodagem aí com os pesados, os caminhões também. Agora na Rádio Ônibus, Minuto do Caminhão. Agora, na programação da Rádio Ônibus, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Com os avanços das novas tecnologias, a manutenção dos caminhões passará por uma grande revolução nos próximos anos. Em programas anteriores, falamos sobre os consertos pela internet, os manuais interativos, a impressão de peças, entre outras novidades. Agora, a partir de outubro, a Mercedes-Benz lançará na Europa mais uma solução inovadora, o Controle Internacional de Manutenção. A ideia é armazenar de forma digital todas as informações sobre as revisões e consertos realizados durante a vida do caminhão. Esses dados poderão ser acessados em todas as concessionárias da marca e oficinas autorizadas em 30 países europeus. Dessa forma, os responsáveis pela manutenção poderão saber de forma imediata o que fazer no caminhão e o seu histórico de falhas. A meta é reduzir os tempos de parada e garantir um atendimento de qualidade aos transportadores que fazem viagens internacionais. Outra vantagem será na hora de comprar um caminhão usado. Antes de fechar o negócio, será possível conhecer toda a história do veículo. No futuro, a Mercedes-Benz pretende implantar essa tecnologia em outros continentes. É bem provável que chegue por aqui. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade para você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. O Minuto do Caminhão sempre presente aqui com a gente. É Minuto Futuro, Minuto Técnico. Tem vários assuntos, nós vamos aprendendo com quem é do caminhão. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Antes de encerrarmos, tem a participação de Eduardo Mancaz na Rádio Ônibus, trazendo mais conteúdo para o nosso programa. E agora mais uma prestação de serviço. E o assunto é: empresa não pode constranger consumidor na cobrança de dívidas. Trocando em miúdo. Com Eduardo Mancaz. Olá, prezada pessoa ouvinte cidadã. A prosa de hoje pode incomodar quem por acaso estiver endividado e por qualquer motivo sem condição de pagar e com isto, além do nome sujo na praça, ter o bem tomado de volta se for o caso. Mas agora tem mais novidade ainda. Vamos nessa. É o seguinte, gente, teve mudanças no Código de Processo Civil. Com isso, algumas associações de cobrança de dívidas estão querendo pegar mais pesado, dentro da lei e com decisão de juiz e tudo, chegando ao ponto, por exemplo, de tirar sua carteira de motorista, proibir de fazer alguma viagem para o exterior, além de outras ameaças. Coordenadora institucional da Proteste, Associação de Consumidores, Maria Inês Dolce. Que história esquisita é essa? Dizem que se tomarem medidas mais fortes contra a pessoa que estiver endividada, sem condição de pagar, está dentro dessa nova lei. As empresas que estão entrando na justiça contra o consumidor para que realmente tenha aí punições maiores, elas têm meios jurídicos para poder fazer essas cobranças. Vamos em frente. Maria Inês, coordenadora da Proteste. Tem aquela história de que todo devedor em atraso precisa, por lei, ser avisado que está com uma dívida em atraso, até porque tem casos em que ele já pagou ou não está sabendo, e não vale avisar por e-mail, telefone e tal, isso, né? Isso já ajuda muito, né, as pessoas saberem, porque às vezes é entregue em algum lugar onde ela não é comunicada. E é muito clara a lei que diz que todo consumidor devedor tem que ser comunicado previamente, até para que ele tenha ali a sua defesa. Ainda dentro dessa prosa, também está na lei que o devedor nunca pode ser cobrado de uma forma que pareça humilhação, ou pior ainda, no trabalho dele, onde tiver os colegas saberem, ficar todo mundo sabendo. Isso não pode, né? Não, isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, ele não pode ser constrangido, ele não pode ser cobrado no ambiente do trabalho, não se pode deixar recados por telefone, mesmo na sua residência, nunca se sabe quem é que vai atender. Então existe todo aí um aparato jurídico legal para que o consumidor seja comunicado do débito e que ele possa responder a esse débito, desde que ele tenha o conhecimento. Só para fechar a prosa devedora, tem algumas coisas na lei que podem sim ser feitas por quem estiver cobrando. Por exemplo, colocar o nome do devedor na lista suja, como se diz, o que impede novas compras, parceladas, empréstimos. Isso pode, né? Outra coisa também que é importante é ao retirar, quer dizer, o consumidor ele toma conhecimento de que ele tem ali o nome na lista, ele tem que saber de onde é que veio essa lista, se ele não foi comunicado. Ele tem que saber quem que é que colocou o nome dele ali na lista de devedor. Se na lista foi colocado o nome indevidamente, depois ele pode entrar na justiça, aí é uma outra situação, dano moral. Obrigado pelo esclarecimento, Marina Esdolce da Proteste. Até outro dia. É da sua conta. Então tá, em té e axé. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Aqui na Rádio Ônibus, muito conteúdo para você, sobre outros assuntos também. Vamos embora? Obrigado pela companhia. Eu volto amanhã, se Deus quiser, ao vivo a partir das 11 horas. Hoje também tem reprise às 15, às 20 e às 23 horas. Ouça as reprises e faça o convite para outros amigos ouvirem também. A nossa convocação é que, se você já ouve a nossa Rádio Ônibus diariamente, não deixe de falar aos amigos. Pelo menos 10 amigos que você encontrar hoje. Quero mandar um alô aqui para o pessoal lá da loja Gilson e Lupatelli, no centro de São Paulo, que a gente já conhece, já fez parceria. Gilson e Lupatelli, eles trabalham com ferromodulismo e tem trens de diversos tamanhos. A coisa mais linda lá é o encontro do ferromodulista em São Paulo, é na Gilson e Lupatelli. É muito conhecida, por sinal, vende pela internet, joga no Google aí que você encontra facilmente. Alô para toda a equipe de trabalho que nos acompanha lá no centro da cidade, na Gilson e Lupatelli. Quando puder, vou fazer sim uma outra visita aí a vocês. Lá também tem miniaturas de ônibus, bem legais, além de muitos e muitos trens, trilhos, tudo que você pensar em relação a trem, tem lá na Gilson e Lupatelli. Obrigado pela companhia de todos, grande abraço, eu volto amanhã, se Deus quiser, e vamos encerrar com música de 1987, essa aqui muita gente sabe cantar, sei que você vai gostar também. Ótima viagem, coloque cinto de segurança em ônibus também. Até o próximo encontro e curta a sua música aqui, ó. Alagados, Paralamas do Sucesso, pra você que tá ligadinho aqui com a gente, talvez pela primeira vez, seja bem-vindo. Quem escuta, ó, não muda mais, fica o tempo todo ligado na Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia.